got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin. Eu banco, eu me viro, mas me... me pensar e mudar. Ele é meu homem. Todo amor é bom. Se doer é só se acostumar. Todo amor é bom. A dor é só pra excitar. Todo amor é bom. Se doer é só se acostumar. Todo amor é bom.

amei a sua cara. Venha cá, é um prazer ouvi-la falar. Musical que nem um rio. Que navio é você na praia? Que visão, é um abismo pro coração. Sim, pelo que vejo, você é a mais bonita filha da manhã. Suave beijo em lábios de maçã. Queria saber o que toca você. Queria chegar e poder te alcançar. Eu quero dizer que eu queria você. Ó luz do querer, minha vida é você. A sua cara, venha cá, é um prazer ouvi-la falar. Musical que nem um rio. Que navio é você na praia? Que visão, é um abismo pro coração. Sim, pelo que vejo, você é a mais bonita filha da manhã. Suave beijo em lábios de maçã. Queria saber, queria saber o que toca você. Chegar e poder te alcançar. Eu quero dizer que eu queria você. Ó luz do querer, minha vida é você. Queria saber o que toca você. Queria chegar e poder te alcançar. Thank you. never thought I'd feel this way. I never knew that you and I were meant to be in love. Oh, darling, you've always been around to see. Was I to know you'd make my dreams come true? Time and time again we fall, always on our own, but now we're friends in love. Hope and I will always still be friends in love. Strong when we're together, darling, now we've got forever. Nações. O meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos

apaixonado por você. E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor, que é grande em si, que é tudo em si. Speeches leave us limp. pessoa rara pode estar diante de nossa cara. Ou estar então milhas e milhas, como se fosse ilha, distante, difícil de atingi-la. Ah, como somos cegos e insensíveis, por descrença e indiferença tão visíveis, que chegamos mesmo a ignorar tão meigo olhar dessa estonteante maravilha. Essa pessoa rara que está bem diante de nossa cara. Venceu o breu que me envolvia. Que venceu o breu que resistia. E que eu, só eu, é que não via. Somewhere you belong. 'cause what I do best. You just might need